Com vocês, então, pastor Ezequiel. Maranata. O Senhor vai ver e nós iremos com Ele. Amém. Assim seja na minha vida e na sua vida também. Eu tenho mais ou menos 40 minutos, 45 minutos para conversar. E nós vamos fazer um resumo daquele livro, Nossa Herança. Eu creio que é o livro que vocês têm que estudar e etc. Nós vamos fazer um resumo amplo a respeito dele. E o mais importante, se vocês puderem anotar, são as informações que vão estar aí no slide. Tá? E enquanto elas forem passando, eu vou comentando-as. Alguma questão, alguma curiosidade, alguma informação a mais, mas o mais importante é o que está nos slides. Não sei se dá para colocar aí para nós. É isso aí. Ministério Jovem, Associação Central Sul Rio Grandense, Nossa Herança. Bom, quando a gente fala de doutrinas bíblicas e de história da igreja, a gente lembra que a igreja de Deus começou no Jardim do Éden, quando Deus forma o ser humano, homem e mulher, os criando à sua imagem e à sua semelhança, ali inicia-se então a igreja de Deus, os filhos de Deus, aqueles que vão testemunhar do amor, do poder, da graça, da misericórdia de Deus, mesmo num contexto antes do pecado, porque nós seremos a igreja de Deus para sempre no céu, sem pecado. Para ser igreja não precisa de pecado. E assim era Adão e Eva, né? O núcleo da família humana que Deus criou no Jardim do Éden. Só uma curiosidade para vocês. Sabe que a Bíblia diz, o verbo que a Bíblia usa para dizer da criação do homem, é um verbo que denota assim como Deus arrancou o homem da terra. Como quem arranca um dente, sabe? É assim que Deus fez o homem da terra. Quando a Bíblia diz que Deus faz a mulher, o verbo que Deus usa ali no texto bíblico é fazer uma obra de arte. Um pouquinho diferente, né? Essa coisa bruta do homem, agora a mulher é uma obra de arte. Então cuidem bem das mulheres e vocês que são mulheres, cuidem bem de si mesmas também. Deus os abençoe, mas essa é uma informação interessante. Agora, a gente sabe que toda essa história de igreja de Deus lá no Éden, ela não foi como nós gostaríamos que fosse. E ali o diabo entra, ali o pecado entra, e agora o ser humano que deveria ser imortal, agora morre. E junto com a morte entra o envelhecimento, a doença, as maldades e calamidades que você conhece no mundo em que você vive. E é para esse mundo então de calamidade, de pecado, de maldade, de tristeza, que Deus envia salvação. E existe um equívoco muito famoso no mundo, que é essa distinção que se faz entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Como se no Antigo Testamento a salvação era pela lei, era pelas obras, Deus era malvado, e ele punia, e ele brigava, e ele batia, e agora chega no Novo Testamento, Deus se converte. E agora Deus se torna mais bonzinho, agora ele tem graça, misericórdia, e fé, e salvação, e etc. Esse é um quadro equivocado da compreensão de quem Deus é e da verdade da salvação. A verdade é que se alguém foi salvo na história do pecado, foi salvo pela graça de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A primeira menção da palavra graça na Bíblia é Gênesis 6, versículo 8, e a Bíblia diz: achou Noé graça aos olhos do Senhor. Inclusive, um dos textos mais bonitos da Bíblia sobre a graça, né? Davi cantando a Deus: porque a tua graça é melhor do que a vida. Então não caiam nessa conversa de que no Antigo Testamento a salvação é pela lei e no Novo é pela graça. Não. Se alguém foi salvo no Antigo Testamento, e muitos foram salvos pela graça de Deus. Da mesma forma, nos tempos do Novo Testamento, e hoje, e sempre. Porque a salvação é pela graça mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Efésios 2, versículo 8. Portanto, salvação é um presente que Deus dá de igual forma, no Antigo e no Novo Testamento, por sua graça. A história da graça é a história do amor, é a história da fé, é a história da verdade, da bondade. E quando Deus vem e dar essa mensagem de graça, de amor, de salvação, o que, que é o lógico da gente esperar? É que o mundo fique feliz, maravilhado e diga: finalmente encontramos uma mensagem que pode transformar a nossa sociedade, o nosso trabalho, a nossa família, a nossa vida, então vamos aceitar e viver essa mensagem da salvação pela graça. Mas, infelizmente, a verdade é que o ser humano é rebelde contra a graça de Deus. O ser humano é rebelde contra a lei de Deus, contra a verdade de Deus. E quando a igreja confronta o mundo com a mensagem da graça e do amor, enquanto alguns creem e são salvos, outros não creem e se tornam instrumentos de Satanás. E Estevão soube como é isso na pele. Estevão foi um dos primeiros 7 diáconos, homem poderoso em palavras e obras diante de Deus, pregou o evangelho e muitos foram salvos pela obra de Estevão. Mas ele incomodou, entre aspas, gente grande, e foi e confrontou os líderes judeus: vocês crucificaram o autor da vida. E a resposta não foi arrependimento e fé, a resposta foi pedra, pedrada. Pedrada na cabeça, pedrada no peito, pedrada nas pernas, sei lá onde é que pegou. Eu sei que uma hora Estevão disse assim: Senhor, não impute a eles esse pecado. E morreu. Estevão é o primeiro mártir da história da igreja. A igreja vai confrontar o mundo com a graça, a misericórdia e o amor de Deus. E vai receber em troca o ódio e a perseguição. Essa é a verdade. E foi assim com Estevão. E é assim desde então. A história da igreja prossegue. E vocês conhecem bem o fato de que o cristianismo sempre teve os seus representantes fiéis. E um desses grupos fiéis foram os valdenses, um povo que vivia na Europa e nunca aceitou o poder de Roma, mantendo-se fiel e resistente. Essa história de Estevão até os valdenses inclui mais ou menos aí 3 ou 4 séculos, nos quais o cristianismo deixa de ser uma religião perseguida para se tornar a religião do Império Romano. E nesse processo, para o cristianismo se tornar uma religião imperial romana, a igreja acaba fazendo certas concessões para as doutrinas e práticas dos pagãos. Então agora a igreja adora imagens. Antes, os pagãos adoravam Júpiter, agora lá Júpiter virou Pedro, sei lá, etc. E agora essa igreja sai da sua pureza inicial e se corrompe. E essa corrupção, ela escandaliza e as pessoas percebem, pelo menos os fiéis percebem, conhecem a Bíblia e dizem: está tudo errado. E os valdenses foram um desses grupos que percebeu isso, se isolou, foi perseguido, se diz também que foram os primeiros comportores, né? Eles produziam materiais em literatura e saíam e trocavam por comida e por serviços e trabalhavam com esses materiais. Um outro grupo, também na Europa, os huguenotes na França, foram cristãos fiéis perseguidos na França durante a Idade Média. Inclusive existe uma batalha, na verdade não foi uma batalha, um massacre muito famoso na história do cristianismo, que é o massacre da Praça de São Bartolomeu, onde muitos huguenotes foram mortos por perseguições religiosas. Martírio é uma coisa complicada, né? Você ser capaz de sofrer a morte para não negar a Jesus. E hoje nós negamos Jesus, às vezes, por bem menos do que a morte, né? E claro, isso não é a realidade de todos, mas existem pessoas que negam Jesus por coisas bem menores do que a morte. E essas pessoas enfrentavam a morte e não negavam ao Salvador. Dentro dessas histórias todas de fé e de martírio, João Hus foi um dos primeiros reformadores. Ele reformou grande parte ali, trabalhou pela reforma da igreja na Boêmia e na Alemanha. Você percebe que até aqui a história está bastante concentrada na Europa. Isso é bastante interessante. E João Hus foi queimado numa estaca em praça pública e cantava louvores enquanto as chamas o consumiam. Testemunho pesado. Entre os anos 100 e 300 da era cristã, foi quando a igreja sofreu maior perseguição. Porque a partir depois do 4º século, a fé cristã vai se tornar a fé do império, então a perseguição cessa, pelo menos nesse sentido da violência, e agora a religião cristã se torna a religião do império. Quando é que a perseguição começa a ser reacendida? Quando os grupos cristãos fiéis começam a dizer que a religião romana está errada. E aí os cristãos romanos vão perseguir essas pessoas. Mas elas eram minoria, então podemos pensar assim, que existe uma paz geral e perseguições específicas a grupos que não concordam com essa hegemonia romana do catolicismo. Depois de muitos séculos, vai surgir na história um camarada chamado William Carey, e ele é o pai das missões modernas. Esse camarada, ele tinha uma sapataria, e ele cuidava de sapato e etc e tal, e ali ele recebe o chamado para pregar o evangelho. Ele evangeliza a Índia, que é um lugar difícil de ser evangelizado até hoje, inclusive, se você for para a Índia, você vai ver que ali é uma questão difícil de ser evangelizada. Eu fiz uma missão pertinho da Índia, eu fui pregar na Malásia, pertinho da China, pertinho da Índia. E ali tem uma comunidade de indianos também, etc. Eles são muito religiosos, mas são politeístas, idólatras, e é muito filosófica a religião deles, é uma religião meio espírita, meio espiritualista. Eles acreditam em reencarnação, em alma, e etc. E esse camarada vai para o meio desse fogo cruzado para pregar o evangelho. A gente tem dificuldade de pregar aqui num país católico, né? Todo mundo tem Bíblia em casa. Imagine você evangelizar num lugar como a Índia. Esse camarada foi e fez um trabalho tremendo, até hoje se colhem frutos do trabalho dele lá na Índia e em outros lugares do mundo. Uma outra pessoa importante na história da igreja em relação às missões foi David Livingstone. Ele evangelizou a África. A história desse camarada é fantástica. Ele pegou malária não sei quantas vezes, ele era médico, ele fez um trabalho tremendo. Acaba morrendo na África, enterrado ali. Deu a vida pelo continente ao qual ele se propôs evangelizar. Uma obra tremenda, a obra desse camarada. Vocês podem pesquisar e procurar alguma coisa a respeito dele. Vale bastante a pena conhecer a sua história. O cristianismo vai fermentando na Europa, e essas perseguições a essas minorias, elas são muito cruéis, muito difíceis. Por exemplo, poxa vida, num mundo que é infiel, aí você decide ser fiel. E por causa dessa sua fidelidade, a igreja instituída começa a te perseguir, começa a querer te matar. Se coloque na situação dessas pessoas na Europa. É uma situação muito difícil, você tem que viver fugindo, você tem que viver muitas vezes pobre, porque tu não tem emprego, porque tu não tem oportunidades na sociedade onde você vive. E a Europa se cansa dessa guerra religiosa, dessa briga religiosa. Grande parte do ateísmo que tem na Europa hoje é fruto desse tempo. Porque eles cansaram da religião. Chega uma hora que esse negócio é briga para todo lado, é cada um querendo se matar por causa de igreja, de Bíblia, sei lá do quê. Chega uma hora que eles dizem, cara, acaba com esse negócio, por favor. E eles se tornam essa sociedade ateia que você vê hoje no nosso mundo no século XXI. Mas chega uma hora que essa perseguição ela se torna muito pesada e muito cansativa, muito sistemática durante muitos séculos. E um grupo entra num navio chamado Mayflower e vai para o continente americano. E eles vão então se estabelecer em Rhode Island, né, nos Estados Unidos, e eles vão ser o núcleo inicial da nação norte-americana, tal como nós a conhecemos hoje. Muito interessante, são os pais peregrinos, e eles vão agora para um território onde eles vão pregar a liberdade de culto, de religião, que é um dos princípios fundamentais da Constituição norte-americana. E aí os Estados Unidos vai se desenvolver, eles vão se tornar um país cristão, um país próspero, etc. E na metade do século XIX entra em cena nosso famoso amigo fazendeiro Batista Guilherme Miller. E Guilherme Miller, ele passa por uma experiência pessoal de descrença em Deus. Para ele, essa coisa da Bíblia, de Deus, da religião começa já a não fazer muito sentido. E ele se afasta e ele se torna aquilo que é um deísta. Ele crê em Deus, mas não na Bíblia. E existe muita gente hoje em dia que também é assim, né? Acredita em Deus de alguma forma, mas não na Bíblia, como palavra de Deus, a religião e etc. E Guilherme Miller, ele passa por esse processo, e ele vai se tornar, depois, o primeiro grande pregador do segundo advento. Chega uma hora que também ele fica insatisfeito com essa vida descrente dele, e ele diz, cara, eu vou estudar a Bíblia por mim mesmo. E ele começa a pegar uma concordância, que é um livro de apoio ao estudo da Bíblia, que tem todas as palavras, por exemplo, cantar. Olha lá, onde é que aparece? Salmo, Isaías, 1ª Crônica, 2ª Crônicas, Apocalipse, sei lá o quê, onde todo o verbo cantar aparece. E ele vai em todas essas passagens e vê e compara uma com as outras e começa a desenvolver princípios de estudo da Bíblia e começa a estudar a Bíblia e a fé reacende no seu coração. E ele chega no livro de Daniel e ele conhece aquela famosa passagem de Daniel 8,14, né? E até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. E aí esse camarada vai estudar essa profecia profundamente, mas ele comete um equívoco. Ele acredita que a purificação do santuário é a volta de Jesus. E se ele souber a data da purificação do santuário, ele descobre o quê? A data da volta de Jesus, na cabeça dele. E ele vai e calcula, e tem todos os estudos desses cálculos, eles não são simples, são cálculos complicados, envolvem o livro de Esdras, de Neemias, e fatores históricos do reino da Média, da Pérsia, etc., os gregos, os romanos. Mas o fato é que você vai para a história e vai para a Bíblia, e você encontra o final dessa profecia, da data das 2.300 tardes e manhãs, que vai chegar ali em 22 de outubro de 1844. E Guilherme Miller descobre isso, vamos pensar assim, mais ou menos uns 5, 10 anos antes que aconteça a data. E na cabeça dele, ele descobre a data da volta de Jesus. Mas ele não tem vontade de pregar isso para ninguém, não. E ele passa aquilo, vai, continua estudando e etc. Até que ele, Deus vai trabalhando com ele. E aí ele diz assim, olha, Senhor, se alguém me chamar para pregar, eu ensino o que eu estou aprendendo. E no mesmo dia, ó, tio Miller, acho que um sobrinho dele foi lá, e o senhor podia passar a mensagem para nós hoje? E ele vai e ensina. E entendo, os Estados Unidos é um país cristão, que se interessa pelo estudo da Bíblia, pelo menos nessa época. E ele começa a fazer esses cálculos e etc., e mostrar a profecia profundamente pela Bíblia, e os caras ficam loucos. E descobriu a data da volta de Jesus, e começam a pregar, e muitas pessoas se associam a ele e se tornam um movimento millerita. É um movimento interdenominacional, então tem pessoas de várias igrejas nesse movimento todo. Um dos camaradas mesmos que ajudou foi esse camarada aqui, ó, Joshua Himes. Ajudou Miller a difundir suas ideias através da revista Signs of the Times, Sinais dos Tempos. Só que é interessante que antes de Guilherme Miller, pelo menos duas pessoas importantes já estavam chegando a conclusões semelhantes às deles. Um argentino, tal de Francisco Ramos Mejida, e também um padre jesuíta, Manuel Lacunza, que inclusive publica um livro sobre a segunda vinda de Jesus, mas não coloca o seu nome, ele inventa um nome qualquer lá, para os católicos não dizerem que era ele, né? Mas ele publica, olha, Jesus vai voltar, meio que nessa época. Bastante interessante essa história toda, possivelmente vocês já ouviram falar de tudo isso. A partir daí, a gente lembra, para nós, para a nossa história, de uma personagem muito importante, Ellen White. Ellen White, ela vai ser uma cristã metodista, ela tem uma experiência traumática na sua infância, ela leva uma pedrada na cabeça e ela tem que abandonar os estudos, porque ela não consegue mais estudar, e ela vai ser então uma das fundadoras da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em 1844, ela tem 17 anos, ela nasceu em 1823. E aí, em 1844, ela tem a sua primeira visão. E se diz que ela teve centenas, milhares de visões durante toda a vida, e ela começa a escrever. E aí, ela escreve mais ou menos o que seria hoje 100 mil páginas manuscritas. Você vai ter muita dificuldade de digitar 100 mil páginas, tá? Acho que talvez nenhum de nós, ou quase nenhum de nós, vai fazer isso, vai ter uma obra de 100 mil páginas. Mas essa mulher, manuscrito, ela escreve essas 100 mil páginas. Cremos que ela foi inspirada por Deus, por quê? Porque sua vida e obra se harmonizam com a Bíblia. E antes dela ser chamada, então, para ter essas visões e cumprir essa função na igreja, dois homens tiveram a mesma experiência e rejeitaram o chamado. Foram eles, William Foy e Hazen Foss. Um dos dois, que eu não me lembro qual, ele era negro. William Foy era negro. E ele se sentia assim, poxa, mas eu sou negro, vou ficar pregando esse negócio, os caras vão dizer que é porque eu sou negro. E ele ficou com vergonha disso, para não levar avante, acabou rejeitando o chamado. E aí se diz que Deus iria chamar então uma das mais frágeis do seu rebanho para cumprir essa função. E essa foi Ellen White. Além dos Estados Unidos, ela foi, entre aspas, exilada um tempinho na Austrália, depois da Conferência Geral de 1888, E em 1915 ela veio a falecer. Então ano que vem faz 100 anos da morte de Ellen White. Nós vamos ter inclusive no NASP um simpósio de teologia sobre a vida e obra de Ellen White no ano que vem, por causa desses 100 anos da morte de Ellen White. Ao lado de Ellen White, foram pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pelo menos esses três camaradas aí. Esse amigo da esquerda aqui, John Loughborough, é um nome difícil de falar para nós que não falamos inglês, né? É Loughborough, tá? Vocês podem dizer, é o Loughborough. O nosso amigo Loughborough ali foi um dos pioneiros. Tiago White, que foi esposo de Ellen White, casaram em 1846. E à direita, José Bates. José Bates é um cara muito importante na tua vida, não sei se você sabe, mesmo que você não o conheça, tá? José Bates foi o camarada que escreveu um estudo sobre o sábado, e através desse estudo foi que Tiago e Ellen White começaram a guardar o sábado. Não sei se você sabia disso, talvez sabia, mas é fato que nem todo mundo sabe. E ele publicou um folhetim, então, sobre a guarda do sábado. Tem até uma história famosa, né? Ele era um estudioso, ele era um ex-marinheiro e tal, e ele estava indo de bicicleta cruzando lá uma ponte, e alguém falou, Sr. Bates, quais são as novidades? Aí ele respondeu, a novidade é que o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Amém. Bem interessante, e é um camarada muito importante para a tua vida. Se você é um guardador do sábado, dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, esse cara é importante. Inclusive, a nossa interpretação de que o domingo é a marca da besta, não vem de Ellen White, como alguns pensam, mas vem de José Bates. Ellen White confirma, ela defende essa ideia, mas o primeiro a defender essa questão foi o nosso amigo aí, ex-marinheiro José Bates. Agora, chega a data de 1844, lá em 22 de outubro, Jesus não retorna, e há um grande desapontamento, esse movimento millerita, ele se divide em mil partes, pessoas dizendo, não, isso aí foi um falso profeta, isso aí foi uma bobagem, isso aí foi um engano, e um pequeno grupo daqueles mais obscuros falou assim, não, peraí, a profecia era muito bem interpretada, onde é que está o erro dessa profecia? E aí eles se reúnem para estudar a Bíblia, e se diz que milagrosamente, Irã Edson abre a Bíblia no livro de Hebreus. E aí eles vão estudar o livro de Hebreus, e o livro de Hebreus vai dizer que Jesus é o ministro do santuário aonde? No céu, não é na terra. E aí eles vão interpretar a questão da purificação do santuário, segundo Hebreus 9, que era necessário que as coisas celestiais fossem purificadas. Então vai dizer o seguinte, não, 1844 não era a volta de Jesus, era o início da última fase no ministério celestial de Jesus. E aí Irã Edson tem uma visão no milharal, onde ele vê que em 1844 Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário. Essa é a história da igreja. Um outro personagem famoso do adventismo é esse camarada aí, John Harvard Kellogg. E ele foi um dos membros importantes, dos pioneiros da igreja. Ele era médico também e acabou abandonando a fé, mesmo no início da igreja. Talvez você nunca tenha visto uma foto dele, mas do Sucrilho Kellogg's, eu imagino que você já tenha visto, né? Talvez, pelo menos quando era criança, você pode ter conhecido aí o Tigrão, né? O nosso amigo aí que dava de comer as criancinhas. O John Kellogg foi o camarada que inventou esse tipo de cereal, ficou rico, obviamente, a família dele também. Muita gente come esse negócio aí no mundo inteiro. E ele se envolve com umas ideias estranhas, um panteísmo e etc. E depois ele sai da igreja. O casal importante na história da igreja é esse camarada aí, ó. John Halliwell, sua esposa, missionário que lançou o projeto das lanchas missionárias no Rio Amazonas. Sabe que lá em Manaus é uma das capitais que mais tem igreja adventista no mundo. O pessoal diz, né? Eu nunca fui para Manaus. Eu tenho um amigo que é vice-diretor numa escola lá, que está lá, mas tem muita igreja adventista lá em Manaus. E eu tenho amigos também, um que está trabalhando, se não me engano, no Acre, e ele diz assim, que para ele chegar nas igrejas dele lá, tipo assim, ele pega um ônibus até um tal lugar, aí onde não dá mais para ir de ônibus, ele pega um aviãozinho até tal lugar, aí desse aviãozinho ele pega um barco, 2-3 dias, lá no meio da floresta, e chega na igreja dele, e lá eles têm lição da escola sabatina, tem culto, ele vai lá fazer santa ceia, batismo, pregação, vou ter que excluir algum índio lá também, né? Já exclui também. Brincadeira, mas enfim, olha que questão interessante, os camaradas estão aí, dentro da Amazônia, como é que eles chegaram lá? Esse camarada foi um camarada importante. Ele lançou a ideia de fazer lanchas missionárias com trabalho médico para ajudar as comunidades e ali trabalho missionário também levando materiais e a palavra para eles. Bom, aí já tem um milhão de informações aí para você, né? Não tenho muito dó de vocês não, né? Enfim, me pediram para resumir o livro inteiro em uma palestra, então é isso. A primeira sociedade de jovens foi organizada em Michigan no ano de 1879. Se vocês não conseguirem anotar tudo, esse PowerPoint vai ficar disponível para vocês. Tanto vocês vão poder pedir ele pelo meu e-mail, talvez pelo Samuel Camilo, pelo Adilson também, ou não sei como vocês quiserem fazer. Quem quiser pegar o PowerPoint vai poder pegar, não tem dificuldade, mas se vocês quiserem anotar também, vocês vão aprendendo enquanto anotam. Em 1889, a Associação de Ohio foi a primeira a formular um departamento jovem em nível de associação para atender todo o seu território. Somos uma igreja norte-americana, naturalmente de origem norte-americana, a história começa toda por lá. Os primeiros organizadores de uma sociedade JA foram Harry Fenner e Luther Warren. Esses camaradas tinham 14 e 17 anos, respectivamente. Molecada, jovem. E muito interessante, né? Fazendo a história da igreja. Esses dias, pastor Albert Kuhn veio para cá com o pessoal da Mongólia. Estiveram em Caxias do Sul, em vários outros lugares. E esse pessoal da Mongólia lá são os pioneiros da igreja no país deles. Eles têm lá 20, 15, 18, 30 anos, iniciando a igreja no país deles. E a igreja começa jovem. E você, jovem, também faz parte da história dessa igreja. O primeiro líder de jovens da Conferência Geral foi esse M.E. Kern. O primeiro líder de jovens da Divisão Sul-Americana foi H.U. Stevens, ambos norte-americanos. O Departamento de Jovens foi organizado oficialmente na Conferência Geral em 1907. E o nome da primeira devoção matinal escrita na igreja foi Vigília Matinal, que é justamente um projeto para os jovens. Inclusive, a Escola Sabatina começou como um projeto para jovens. Meditação matinal que você tem hoje, esse ano, a meditação do pastor Amin Rodor começou como um projeto para os jovens, de forma que às vezes o jovem se sente meio de escanteio dentro da igreja, né, como um departamento meio esquecido, mas não, o Ministério Jovem é, quem sabe, um dos ministérios centrais desta igreja. Bom, aí está a foto do nosso amigo pastor Léo Ranzolin, né? Ele foi o primeiro diretor do Ministério Jovem da Associação Geral de Origem Não Norte-Americana. E o Clube de Desbravadores foi oficializado na igreja pela Conferência Geral em 1950. Você vê, o primeiro departamento foi em 1907, o clube foi oficiado em 1950. Então teve aí 40, 50 anos de briga. Sabe que quando Desbravadores começou não era muito bem visto não, né? O pessoal assim tinha um pouco de receio, senão de ficar mexendo com jovem, acampamento, levar os meninos para o meio do mato, que história é essa? E os mais tradicionais naturalmente são sempre contra, né? E o camarada que inventou o clube de desbravador foi usado por Deus de uma forma tremenda, irmãos. Olha, o clube de desbravador é uma das grandes bênçãos, uma das maiores bênçãos que essa igreja tem. Eu não fui desbravador, eu não sou adventista de berço, me converti já há quase 25 anos de idade, já adulto. Então eu não passei por isso, mas eu reconheço que sem o clube de desbravadores, a nossa igreja seria imensamente mais fraca do que ela possa ser. Bom, a primeira sociedade de jovens adventistas foi chamada de Cristãos Voluntários. Eu botei uma foto dos jovens ali, tá? É só de ilustração. Na época de 1900 e tanto, né? O departamento de jovens até 78 se chamava Missionários Voluntários. MV, né? Alguns aí já podem até lembrar como é que era que funcionava naquela época. Alguns de nós, a maioria, talvez não fosse nem nascido. Bom, os movimentos que antecederam a criação do Clube de Desbravadores na igreja foram chamados de Vigilante Adventista na Suíça e Trailblazers nos Estados Unidos. Eu não sei o que significa essa palavra, não. Olha lá. Trailblazers, é esses caras aí. E antes de se chamarem especialidades, as especialidades se chamavam Méritos Vocacionais. Uma curiosidade aí, talvez vocês saibam, talvez não. Matéria de prova é o que me foi dito. Então é isso aí, vamos lá. Bom, Nercida de Ruiz, uma peruana, foi a primeira diretora de um clube de desbravadores na divisão sul-americana, lá em Lima, no Peru. Essa mulher fez história. Esse é o nome dela aí, Nercida de Ruiz, não sei como é que fala aí no, na língua dela. Bom, primeiro congresso de jovens da divisão sul-americana foi realizada no Hotel Quitandinha, no Rio de Janeiro, região de Petrópolis. Eu já estive lá, não para nenhum evento da igreja, nós fomos tocar com o Ministério de Louvor do NASP no IPAI. É bem pertinho de lá, nós fomos passear e conhecemos lá o Hotel Quitandinha, um lugar muito bonito. E aí foi realizado o primeiro congresso de jovens da divisão sul-americana. E o primeiro congresso mundial de jovens adventistas foi realizado em Zurique, na Suíça. Lugar bonito, bacana, e foi lá que foi o primeiro congresso mundial dos jovens adventistas. É, muita grana é para mobilizar a igreja para ir para lá, né? É verdade. Bom, a história da igreja no Brasil, ela tem muitas peculiaridades, ela se inicia pelo sul do Brasil. Vocês talvez devam ter já assistido esse filme, muito legal, muito bonitinho, né? As crianças... Quem já viu esse filme? Levanta a mão. Grande... Bom, quem não viu, assista esse filme, A Mensagem. É uma produção que eles gravaram a história da igreja com crianças. Eles pegam carruagem, pega ali o menino pegando aqueles materiais em alemão e distribuindo. E o primeiro que foi distribuído aí foi... eu não vou ler em alemão porque eu realmente não sei. A Voz da Verdade. E bem, bem interessante essa história. Inclusive se diz que um dos camaradas era um bêbado, né? E ele trocava esse negócio aí por... trocava... professor. Professor, né? Bêbado, e ele pegava e distribuía a mensagem adventista aí, bêbado, para todo lado através desses materiais aí. Bem interessante vocês se aprofundarem na história. Pastor, curiosidade, passou a semana nos jovens ali do... Uhum. Fala no microfone para nós, por favor. Que é uma curiosidade que deu, acho que foi segundo ali também, né? Cristão, a caixa de música está em Santa Catarina, né? Sim, sim. Daí o primeiro, ele viu que estava enrolado numa forma, eles enrolavam sabão. Sim. Foi, né, que ele viu a mensagem, né? Que o bêbado, né? Trocou os vários revistas, né? Por cachaça. Para você ver, né? Não desprezar os bêbados, né? Enfim. É, não siga o exemplo deles, mas não os despreze, tá? Sejamos, temos um bom senso. E aí você tem, então, o fato que a igreja nasce num contexto norte-americano, mas assim, já há um século e meio atrás. Então você não tem essa sociedade tecnológica que nós temos hoje. E aí eles se reuniam para fazer essas grandes campais. As primeiras campais foram feitas no ano de 1868, onde aí eles já tinham já um sistema doutrinário já bem mais sólido. Então acontece o desapontamento em 1844, daí até quase 1870, são aí pouco menos que 30 anos, onde a igreja agora amadurece a questão das suas doutrinas, da sua compreensão, da verdade, e eles se reúnem nessas grandes campais para ensinar, para pregar e etc. E reminiscência disso são os nossos acampamentos, até hoje, que nós fazemos aqui na Associação Central Sul Rio-Grandense, na União, na Divisão e em todos os lugares onde tem clube de desbravadores. A primeira casa publicadora adventista ficava em Battle Creek, inclusive quase tudo primeiro ficava lá, né? Era um lugar que centralizava grande parte da produção adventista, como se fosse um NASP da época, mais ou menos, assim, onde é meio que o centro da vida adventista. E vários incêndios fizeram com que a igreja se descentralizasse. Houve incêndio na igreja de Battle Creek, no sanatório, que era o hospital de Battle Creek, na casa publicadora de Battle Creek. Aí o pessoal entendeu, bom, vamos sair daqui e vamos se espalhar um pouco, né? Aconteceu a diáspora adventista, né? Eles entenderam que ali o mundo adventista estava muito fechado em si mesmo naquela cidade. Então estava todo mundo discutindo entre si, brigando entre si, vivendo nas politicagens entre si, e o mundo inteiro não recebendo a mensagem. Aí Deus já bota fogo em tudo e já manda esse povo, vamos trabalhar, vamos andar, então tomem cuidado, viu gente? Deus vai começar a botar fogo aqui na associação também. Porque o que acontece? Quando a gente precisa ir e não vai, Deus tem os seus meios de agir. Agiu lá em Jerusalém, agiu em Battle Creek e vai agir nas nossas vidas também. Aqui está uma foto da reunião da Conferência Geral de 1936, para vocês terem uma ideia. Agora já a igreja já mais moderna, já mais espalhada sua mensagem pelo mundo. E uma curiosidade é, o presidente da Conferência Geral que ficou mais tempo nesse cargo foi Arthur G. Daniels, um camarada aí famoso. Por enquanto é o que ficou mais tempo como líder máximo da igreja. O presidente da Igreja Mundial não tem nada a ver com um papa da Igreja Católica. Ele simplesmente é o camarada que centraliza as responsabilidades administrativas, mas a Associação Geral tem 11 ou 12 vice-presidentes que cuidam da Conferência Geral por completo, além dos líderes de departamento. Então é uma igreja assim, bastante democrática, não ditatorial. O primeiro presidente da Conferência Geral foi John Bainton, bem esquisito de escrever o nome desse cara, e o presidente atual é o nosso famoso Ted Wilson. É, filho do pastor Neil Wilson, que também foi presidente da Conferência Geral há alguns anos atrás, e ali está uma fotinha do quartel-general da Igreja Adventista Mundial. Então, essa foi então a nossa palestra de hoje da história da igreja. Naturalmente, eu peço desculpa a vocês pela superficialidade, não vamos nos aprofundar demais, não vamos contar detalhes de tudo. Tudo isso está disponível no livro, que aí vocês vão ler o livro. Vai ficar o PowerPoint para vocês também. E agora nós temos mais talvez 5 minutinhos aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma contribuição, alguma curiosidade a respeito da história da igreja, do clube, etc. Alguém gostaria de se manifestar, de perguntar alguma coisa? Por favor. Onde que tem o livro? Então, o livro Nossa Herança, eu tentei conseguir um na associação, parece que não tem. Aí tem na internet para fazer o download. Aí se procurar lá Nossa Herança PDF, alguma coisa assim, é um material liberado da Divisão Sul-Americana. E creio talvez até que a maioria de vocês possivelmente já tem esse PDF, esse material. E se não tiver, é só entrar na internet, Nossa Herança, e está lá o conteúdo para vocês se aprofundarem e crescerem nesse conhecimento. Mais alguma coisa? Está tudo ok? Então é isso, gente. Vamos terminar essa aula fazendo uma breve oração. E antes disso, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós vivemos num mundo onde nós temos acesso a muita informação. Mas está nos faltando à nossa geração consciência da história. Ter a noção da história da humanidade. Nós nascemos num momento onde a gente anda de carro, fala de celular, mexe na internet e mil outras questões de arquitetura, de avião, de locomoção e etc., que fazem você ter a ilusão que o mundo sempre foi assim, né? Mas entendam, o mundo se tornou assim mal faz 2 séculos. Grande parte dessa história, não só do adventismo, mas da história do cristianismo, foi vivida num mundo sem nada disso. Não tinha como você imprimir um material. Como é que os camaradas copiavam a Bíblia? Era na mão. Vocês terem uma ideia do valor do material que vocês têm na Bíblia, o pastor Wilson Paroski fez um livro de crítica textual e ele diz assim: antes da imprensa, para você ter uma cópia da Bíblia completa, Antigo e Novo Testamento, como você tem hoje, custa aí R$10, você compra uma Bíblia em qualquer lugar, você faz ideia do quanto que isso ia custar antes da imprensa? Alguém gostaria de dizer um valor? Meio quilo de ouro custa quanto? Em dinheiro. Mas chuta um dinheiro. Meio milhão de reais? 500 mil reais? Alguém acha que é mais ou menos? Bom, porque 500 mil é demais, né? Mas o pastor Wilson Paroski, ele diz que um exemplar inteiro da Bíblia, para você comprar, seria equivalente ao que hoje as pessoas usam para comprar uma casa. Tá, não se diz se a casa é mais pobrezinha ou mais rica, mas vamos pensar na média, 100 mil, 200 mil reais. Esse é o valor do material que você tem na sua Bíblia. Então é um material riquíssimo de história, mas não só de história, de profecia, de salvação, de amor e de fé. E se vocês seguirem nesse caminho, é um caminho estreito, mas se vocês seguirem, vocês vão encontrar com Jesus em Jerusalém Celestial. Amém. Amém. Vamos orar. Deus eterno e querido, muito obrigado pela história da tua igreja, meu Pai. A história da igreja é a nossa história. Um povo pecador, um povo num mundo de pecado e sofrimento, que o Senhor salvou na cruz do Calvário, Pai. Que essa salvação alcance a cada um de nós aqui na Associação Central Sul-Rio-Grandense. Que cada jovem, que cada clube de desbravador, que cada igreja seja impactado e abençoado por conhecer a história e por viver a mensagem da salvação que há em Jesus Cristo. Continua conosco até o final dessa programação, abençoando a liderança e todos nós. Dá-nos a tua graça e a tua paz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe.